Sadismo e carajeira, The Trash Man às 10h30. Tu tá no samba aqui, tá me esperando com a brasa na praia da enseada. Chapada! E não dá nada se tem rapina adiante, pois a gente só tá curtindo samba em parte. De pronto no fronte, no beco besteira, rato de areia na beira do mar, de sapato preto e celular. Quem sabe amanhã é o que mata o meu hoje. De certo eu sou mamífero, mas se precisa eu pago a nota de anfíbio, pois a gente só tá curtindo samba em verde. De pronto no fronte, no beco besteira, rato de areia na beira do mar, de sapato preto e celular. Na beira do mar, na beira do mar, beba, beba.